94-01, cruzando nível 125. Chama agora o centro Recife, 128-8, alterna 126-4, tem um bom voo. 288-264-9401, boa. Decolagem 6310, vento de 170 graus 59. Iniciando 6310. Na 3858, boa noite, bem-vindo a Salvador. Prossiga Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 07, na 3858. É 310, decolou aos 00, chama o controle de 935. 0935, muito boa noite. Subjeto autorizado, Lima T. Lima T, 6727. Salvador, mais uma vez, muito boa noite. 6310 da Avianca. Muito boa noite, Avianca 6310, contato radar na decolagem, supra nível 350 na saída Pulca, transição Aracaju. 350, Pulca Aracaju, 6310. Gol 1889, passando nível 120, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. 288, 264, gol 9889. Jet decolou ao 02, controle 1935. 1935, mano. Agora e volta. Objeto 6727, contato radar na decolagem, sul para nível 340 na saída Gole, transição Gonza. Saída Gole, transição Gonza, subindo 340, objeto 6727. Repete acionamento 3152, Datan. 1152, portão 3, autorizado, chame táxi. Portão 3, chama na pronta, senhor 3152. Controle de Salvador, muito boa noite, objeto 6748, cruzando 190 para 150, ciente da Zulu. Objeto 6748, acendo a identificação, desça para nível 050 na chegada Mari, ajuste o altímetro 10116. 10650, chegada Mari, 6748. Avianca Brasil 6310, passando nível 125, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45, tem um bom voo. Afirmativo, chama agora 126.85, alterna 125.45. Avianca Brasil 6310. Azul 407, Alfa Xavier Centro Brasília, 1230, aplicando 1275. 117 a bordo, 3 horas e 40, Natal. Táxi autorizado, direita alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste na 0 no 6, bom voo. Ok, no 0 no 6, ajuste, via alfa, ponto de espera 118.6, 3152, obrigado e um bom trabalho. Jet 727, chama agora o centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 4. Centro Recife, 1288-1269, uma boa noite, 6727. Boa noite, alterna 126, decimal 4. 264, obrigado. Identificação, chegada a Mari, desça para o nível 050, estou altímetro no 0, no meio, vigilância radar. Até o 050 da Mari, gol no 748, desça para 2.000 pés, a soltinha no 0 no meio, informe um curso localizador, objeto 6748. 2016, informe um curso localizador, web 6748. Com 05 nós, ajuste no 0 no meio. No 0 no meio, alinhado e decolar 3152. Please say your mind number. You'll come forward and carry on the connect. Decolado ao Zuno 5, chama agora o controle 119, decimal 35, tomou bom bandeja. 1935, até a próxima. Sonic Salvador, boa noite, 3152 da TAM, decolado 1500 pés. Piso 52 da TAM, contato radar, sobre nível 330, perfil Pucaracaju. Pucaracaju, 3152, 330. Desça para 2000 pés, sou o altímetro no zero, nomeei, informe o curso localizador no 604. 2000, informarei no curso localizador, vou no 604. Voador 3152, pode voar a Caju? 3152, passa nível 1110, chama agora centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45 e solicite ao mesmo a possibilidade de voar Aracaju. Boa viagem. Obrigado, boa noite. O localizador da 10L6748. Leve procedimento, chama agora a torre 186, Bomboso. Completando 186, Rato. Torre Salvador, boa noite, web 6748 no localizador da pista 10. Web 6748, o ajuste é 10116, informe se já baixou e travou. Baixado e travado, 6748. Gente, web 6748, tem pouso autorizado, pista 10. O vento 190 graus com 05 nós. Teve pouso na 10, web 6748. Estabilizado, gol no 604. Leve procedimento, chama agora a torre 186, bom pouso. 186, boa noite. Web 6748 no solo 23, vai liberar a direita, vai prosseguir táxi via Alfa Juliette Gate 04 na minha escuta. Direita Alfa Juliette Gate 04 na sua escuta, web 6748. 104, na escuta, 2 Salvador. 2 Salvador, gol 1604, boa noite, passou Simbra, trem de pouso embaixo travado. Gente, boa noite, gol 1604, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento 180 graus com 05 nós. Um ajuste 10, 16. Livre pouso, gol 1604. Torre Salvador, boa noite, é o 3858 da TAM, está no box 7, formação Alfa para Fortaleza. Informa nível solicitado para Fortaleza. Para a gente aqui está o 350. Gente, o horário do plano é para que horas? O horário era para o 00. Está 358, aguarda autorização. Matias, só teria saída prevista? Momo Frote. Momo Frote, obrigado. Solo 26, vai liberar a direita, vai prosseguir táxi via Alfa após Índia para o gate 02, na minha escuta, mano. Alfa Índia para o 02, gol no 604.